Sente só moleque, curte a batida, som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, é som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, é som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Parado na esquina, telando o movimento, vendo de qual que é, no 1-2 com os parceiros, sempre discriminado, na rua fui criado, estilo cabuloso, vagabundo nato, flagrante sempre fui, louco desde moleque, lecheval no pé, calça larga estilo black, chamado de bandido, inimigo dos vizinhos, a pedra no seu sapato, mau exemplo pros seus filhos, no vício, que se diz um bom menino, olha o perigo. Moleque cresce, vira bicho no vacilo. Mas o se foi que desperdício. Polícia na perícia, mãe desesperada. Não dê desgosto à sua velha entrando em parada errada. Eu sei como é que é, já vi de perto Zé. Peba mosca na mão dos cana por causa de Kenner. Andar de bermudão, boné a barreta. Se acho muito doido, bandidão da quebrada. Sente só moleque, curte a batida, som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, é som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, é som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Só o pó louco, fica de olho nego, sobreviver é o necessário, minha quebrada é o terror. A noite é dos função, no cheve é som de ladrão. Taubaté.com.40 doidão. Nas ruas o sobe e desce, vou lá colar com os moleque, trocar uma ideia, a responsa saber o que acontece. Não faz barulho o tiro, olha lá a civil, dá um toque nos flagrantes se não já viu. Preste atenção na madruga, se liga, essa é a rua. Não dê vacilo lá fora, não é nenhuma de rosas, tô fora. Na vida louca, na porca já estive, maconha, coca, drinks, vadias, draga, crime. Erga sua cabeça, enfrente o mundão, o rap é a voz, foi minha solução. Taxado de bandido, inimigo íntimo, a pedra no sapato, o calo do governo, sai do mês se tiver medo. Queremos mais respeito, hip hop e a cultura, a voz do povo, a voz do quê? Sem segredo, só real. É, aos olhos do sistema eu sou mais um marginal. Sente só moleque, curte a batida, som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, é som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, é som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Por favor, preste atenção, muita atenção, munição pra trocar, rajada de palavras pra informar, alerta. Quem sabe guerra declarar. Segue marcando pala, sem camisa, na esquina, na brisa já vai ficar. Se sente o intocável, eu não, sujeito maleável, vou vivendo bem vivão. Sofredor desde pequeno, vai vendo, sou pelo certo, falou. Respeito e dou mau valor no cara respeitador, que sabe chegar e sabe sair. Não dá banho na malandragem, já começa por aí. Segue a batida, segue a batida. Bate bem forte no peito, os moleque em desespero. Nas esquinas da vida, homocados no beco. Sei que respeito não tem, no bolso uma pedra de 100. Não tem mais medo da morte, não conta com ninguém. Falo bem sério, doutor, da história o que cê achou. Aqui DF quebrada, palco de morte, horror. Sente só moleque, curte a batida, som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, é som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, som de maloqueiro, quem não gosta então desliga. Sente só moleque, curte a batida, é som de maloqueiro, quem não gosta então desliga.